Bem, vamos prosseguindo na leitura de Ação e Reação, de André Luiz. São relatos de acontecimentos no mundo espiritual, e é preciso que a humanidade vá tomando ciência disso. E nós vamos aprendendo como funciona a lei de Deus, que dá a cada um de acordo com as suas obras. Que a morte não acaba com coisa nenhuma, não, hein? A vida continua. Chegamos ao trecho em que André Luiz e Hilário estão num aprendizado novo na mansão Paz, dirigida pelo espírito Druso. E Hilário fica incomodado porque naquele momento desencadeia-se uma tempestade magnética, vendavais, relâmpagos, tudo terrível, né? Terrível. E muitos espíritos sofredores aparecem lá fora, espavoridos. No entanto, o Druso não os deixa entrar, não os traz para dentro. E explica. E se deixar eles entrarem, vai acontecer o quê? Nós vamos ver daqui a pouquinho, mas eu volto aqui ao princípio da página 16, o segundo parágrafo, e o Druso diz aqui: meu caro Hilário, para cada túmulo a surpresa para mim mais dolorosa foi essa. O encontro com feras humanas que habitavam o templo da carne, a afeição de pessoas comuns. Se acolhidas aqui sem a necessária preparação, elas nos atacariam de pronto, arrasando-nos o Instituto de Assistência Pacífica. E não podemos esquecer que a ordem é a base da caridade. Apesar da explicação firme e serena, concentrava-se Druso no painel exterior, tal a compaixão a desenhar-lhe na face. Logo após, recompondo a expressão fisionômica, o instrutor aduziu: meus irmãos, somos hoje defrontados por grande tempestade magnética e muitos caminheiros das regiões inferiores são arrebatados pelo furacão como folhas secas no vendaval. E guardam consciência disso? Indagou Hilário perplexo. Druso respondeu: raros deles. As criaturas que se mantêm assim desabrigadas, depois do túmulo, são aquelas que não se acomodam com o refúgio moral de qualquer princípio nobre. Trazem o íntimo turbilhonado e tenebroso, qual a própria tormenta, em razão dos pensamentos desgovernados e cruéis de que se nutrem. Odeiam e aniquilam, mordem e ferem. Alojá-los de imediato nos santuários de socorro aqui estabelecidos será o mesmo que asilar tigres desarvorados entre fiéis que oram num templo. Mas conservam-se interminavelmente nesse terrível desajuste? Insistiu meu companheiro agoniado. O orientador tentou sorrir e respondeu: isso não. Semelhante fase de inconsciência e desvario passa também como a tempestade passa. Embora a crise, por vezes, persevere por muitos e muitos anos. Batida pelo temporal das provações, que lhe impõe a dor de fora para dentro, refunde-se a alma pouco a pouco, tranquilizando-se para abraçar, por fim, as responsabilidades que criou para si mesma. Quer dizer, então, disse por minha vez, é o André Luiz falando agora, né? Que não basta a romagem de purgação do espírito depois da morte, nos lugares de treva e padecimentos, para que os débitos da consciência sejam ressarcidos. Quer dizer, não basta estar sofrendo lá no astral, purgando lá no umbral, no purgatório, como quiserem chamar, no astral inferior, para ter os débitos de consciência todos apagados. Perfeitamente, aclarou o amigo Druso, atalhando-me a consideração reticenciosa. Perfeitamente. O desespero vale por demência, a que as almas se atiram nas explosões de incontinência e revolta. Não serve, porém, como pagamento nos tribunais divinos. Não é razoável que o devedor solucione com gritos e impropérios os compromissos que contraiu, mobilizando a própria vontade. Aliás, dos desmandos de ordem mental a que nos entregamos, desprevenidos, emergimos sempre mais infelizes, por mais endividados. Cessada a febre de loucura e rebelião, o espírito culpado volve ao remorso e à penitência. Acalma-se como a terra que torna a serenidade e a paciência depois de insultada pelo terremoto, não obstante amarfanhada e ferida. Então, como o solo que regressa ao serviço da plantação proveitosa, submete-se de novo à sementeira renovadora dos seus destinos. A atormentada expectação baixara sobre nós quando Hilário considerou: ah, meu Deus, se as almas encarnadas, as almas viventes na terra, pudessem morrer no corpo, por assim dizer, alguns dias por ano, mas não à maneira do sono físico em que se refazem, porém com plena consciência da vida que as espera no outro mundo. Ah, se isto pudesse acontecer. Sim, ajuntou o orientador fraternalmente. Isso realmente modificaria a face moral do mundo. Entretanto, a existência humana, por mais longa, é simples aprendizado em que o espírito reclama benéficas restrições para restaurar o seu caminho. Usando nova máquina fisiológica entre os semelhantes, deve atender à renovação que lhe diz respeito. Isso exige a centralização de suas forças mentais na experiência terrena a que transitoriamente se afeiçoa. A palavra fluente e sábia do instrutor Druso era para nós motivo de singular encantamento. E porque me supunha no dever de aproveitar os minutos, ponderava em silêncio de mim para comigo quanto à qualidade das almas desencarnadas que sofriam a pressão da tormenta exterior. Druso, percebeu minha indagação mental e sorriu, como a esperar por minha pergunta clara e positiva. Instado então pela força de seu olhar, observei respeitoso. Diante do espetáculo penoso a que nos é dado assistir, somos naturalmente constrangidos a pensar na procedência dos que experimentam o mergulho nesse torvelinho de horror. São delinquentes comuns ou criminosos acusados de grandes faltas? Encontraríamos por aí seres primitivos, como os nossos indígenas, por exemplo? A resposta do amigo não se fez esperar. André, tais inquirições, quando de minha vinda para cá, me assomaram igualmente a cabeça. Há 50 anos sucessivos, estou nesse refúgio de socorro, oração e esperança. Penetrei os umbrais desta casa como enfermo grave, após o desligamento do corpo terrestre. Encontrei aqui um hospital e uma escola. Amparado, passei a estudar minha nova situação, desejando servir. Fui padioleiro, cooperador da limpeza, enfermeiro, professor, magnetizador, até que, de alguns anos para cá, recebi jubilosamente o encargo de orientar a instituição sob o comando positivo dos instrutores que nos dirigem. Obrigado a pacientes e laboriosas investigações por força de meus deveres, posso adiantar-lhes que as densas trevas em torno somente chegam às consciências que se entenebreceram nos crimes deliberados, apagando a luz do equilíbrio em si mesmas. Quer dizer, só chega ali naqueles lugares tenebrosos quem tem coisas tenebrosas dentro da alma, desde antes de passar desta para melhor, né? Ou no caso até para pior, que aí é umbral mesmo. Mas Druso prosseguia: nestas regiões inferiores do mundo espiritual não transitam as almas simples em qualquer aflição purgativa, situadas que se encontram nos erros naturais das experiências primárias. Cada ser está jungido por impositivos da atração magnética ao círculo de evolução que lhe é próprio. Os selvagens, aqui ele se refere aos indígenas, né, do mundo, em grande maioria, até que se lhes desenvolva o mundo mental, vivem quase sempre confinados à floresta, que lhes resume os interesses e os sonhos, retirando-se vagarosamente do seu campo tribal, sob a direção dos espíritos benevolentes e sábios que os assistem. E as almas notoriamente primitivas, em grande parte, caminham ao influxo dos gênios beneméritos que as sustentam e inspiram, laborando com sacrifício e aproveitando os erros, filhos das boas intenções, à maneira de ensinamentos preciosos que garantem a educação dessas almas. Asseguro-nos assim que nas zonas infernais propriamente ditas apenas residem aquelas mentes que, conhecendo as responsabilidades morais que lhes competiam, delas se ausentaram deliberadamente, com o louco propósito de ludibriarem o próprio Deus. O inferno, a rigor, pode ser, desse modo, definido como vasto campo de desequilíbrio estabelecido pela maldade calculada nascido da cegueira voluntária e da perversidade completa. Aí vivem domiciliado, às vezes, por séculos. Por séculos, minha gente. Meus irmãos, prestaram atenção aqui. Por séculos. Espíritos que se bestializaram, fixos, que se acham na crueldade e no egocentrismo. Constituindo, porém, larga província vibratória, em conexão com a humanidade terrestre, de vez que todos os padecimentos infernais são criações dela mesma, da humanidade terrestre, estes lugares tristes funcionam como crivos necessários para todos os espíritos que escorregam nas deserções de ordem geral, menosprezando as responsabilidades que o Senhor Deus lhes otorga. Dessa forma, todas as almas já investidas no conhecimento da verdade e da justiça, e por isso mesmo responsáveis pela edificação do bem, e que na terra resvalam nesse ou naquele delito, desatentas para com o dever nobilitante que o mundo lhes assinala, depois da morte do corpo, estagiam nestes sítios por dias, meses ou anos, reconsiderando as suas atitudes antes da reencarnação, que lhes compete abraçar para o reajustamento tão breve quanto possível. Desse modo, dispunha-se Hilário a ensaiar conclusões, mas Druso, apreendendo-lhe a ideia, atalhou sintetizando. Desse modo, Hilário, os gênios infernais que supõem governar esta região, com poder infalível, aqui vivem por tempo indeterminado. As criaturas perversas que com eles se afinam, embora lhes padeçam a dominação, aqui se deixam prender por largos anos. E as almas transviadas na delinquência e no vício, com possibilidades de próxima recuperação, aqui permanecem em estágios ligeiros ou regulares, aprendendo que o preço das paixões é demasiado terrível. Viram bem isto? O preço das paixões humanas é demasiado terrível. Para as criaturas desencarnadas desse último tipo, que passam a sofrer o arrependimento e o remorso, a dilaceração e a dor, apesar de não totalmente livres das complexidades escuras com que se arrojaram as trevas, as casas de fraternidade e assistência como esta funcionam ativas e diligentes, acolhendo-as quanto possível e habilitando-as para o retorno às experiências de natureza expiatória na carne, a reencarnação, portanto. Lembrava-me eu, escreve agora André Luiz, do tempo em que perlustrara por minha vez, semi-inconsciente e conturbado, os trilhos da sombra, quando de meu desligamento do veículo físico, a sua morte, é claro, confrontando meus próprios estados mentais do passado e do presente, quando o orientador prosseguiu. Segundo é fácil reconhecer, se a treva é a moldura que imprime destaque à luz, o inferno, como região de sofrimento e desarmonia, é perfeitamente cabível, representando um estabelecimento justo de filtragem do espírito a caminho da vida superior. Todos os lugares infernais surgem, vivem e desaparecem com a aprovação de Deus, que tolera semelhantes criações das almas humanas, como um pai que suporta as chagas adquiridas pelos seus filhos e que se vale delas para ajudá-los a valorizar a saúde. As inteligências consagradas à rebeldia e à criminalidade em razão disso, não obstante admitirem que trabalham para si, permanecem a serviço de Deus, que aí corrige o mal com o próprio mal. Por esse motivo, tudo na vida é movimentação para a vitória do bem supremo. Vejam vocês, hein? Tudo na vida é movimentação para a vitória do bem supremo. Druso ia prosseguir. Mas invisível campainha vibrou no ar e, mostrando-se alertado pela imposição das horas, levantou-se e disse-nos simplesmente: amigos, chegou o instante de nossa conversação com os internados, que aqui já se revelam pacificados e lúcidos. Dedicamos algumas horas, duas vezes por semana, a semelhante mistério. Erguemo-nos sem divergir e o acompanhamos prestamente.